Большой один мир. Такси. Такси. Posso considerar o ponto 0-0. Sobe 6727, autorizado a linha de decolar. 120 graus, 08 nós. A linha de decolar, hoje é 6727. Decolar 42, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador Avilhete 6727, boa noite, decolou cruzar 1600 pés. Boa noite, Avilhete 6727, vigilância, submantenha nível 340. 340, pode voar agora? Autorizado. Contacto 3858, PLB 65, autonomia 410, alterna Teresina. Quanto espaço chama é 386, ajustado 1015? 386, 1015, está 3858. 2 Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo Delta Índia Bravo, cruzando 180 para uma centena com a informação Zulu. Índia Bravo, controle Salvador, chegada Bonf, desce, mantenha nível de voo 040. 040 na Bonf, Delta Índia Bravo. Salvador, Delta Índia Bravo. É o número 1 para pouso, tchau. Ativo. Pode manter a high speed então? Cuidado. Delta Índia Bravo, obrigado. Jet 6727, chame centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 288, boa noite, 6727. Salvador, muito boa noite, Otan 3858, ponto, espera na 10, pronto. 3858, ingresso de decolagem autorizada, 140 graus, meia dúzia de nós. Livre, ingresso de decolagem, ponto 10, Otan 3858. Bravo, controle desse, mantenha 2000, altímetro 10015. 2000, 10015, Delta Índia Bravo. Controle Salvador, boa noite, 7748, 9090, 10. 7748, boa noite, chegada maré, desce, mantenha nível de voo 050. Maré até o 050. Controle Salvador, boa noite, tá? 3858. 58, boa noite, vigilância, submantenha nível 370. 370, vigilância, tá? 3850. Bravo, inicie redução para aproximação, cheque preposto. Reduzindo, Bravo. De tráfego, Recife 330, Vicente Palmação Zulu. 2152 agora no copo. Sim, escuta. Bravo, interceptou o localizador? Afirmativo, senhor. Milhas e meia para o marcador externo, chame a torre, frequência 118-612. 118-612, bravo. Boa noite. Valeu, muito boa noite. Papa Romeu, Delta, ainda bravo, estabilizado, final 10. Tende a Bravo, boa noite, quanto da aproximação, aguarde pista livre, 1015 no ajuste. 1015, aguardando pista livre, Bravo. Bravo, India Delta autorizado pouso na 10, 120 graus, 89. Livre pouso na 10, Delta India Bravo. Centena, autorizaria a proa de flotilha presente? Eu já tinha solicitado ao centro, ele não autorizou que temos dois tráfegos chegando pelo setor norte, não será possível. Inicialmente, mantenha o perfil da saída, por favor. Positivo, agradece, mantendo a saída, o TAN 3250. Objeto 6748, controle. Aperta na escuta. Vê se mantém a 2000, altímetro 10, 15. 2015. A 3858 passa nível 110 agora. Chame o centro agora em 12685. Boa viagem. 2085, obrigado. Bom final de semana. Excelente, boa viagem. Delta, solo 56, qual é o estacionamento? É do Mate aqui da Mate 3. Cliente, está autorizado até o Mate 3 pro Bravo Índia Delta. Já tem que é Bravo, não precisa chamar o sol então não, senhor. Pode prosseguir até lá na minha escuta. Na sua escuta então, Delta Índia Bravo. Salvador, boa noite, Air Portugal 157, crossing flight level 165, descending flight level 100, information Zulu, proceeding direct to Alas Guinea. Roger, Air Portugal 157, Salvador approach, clear bunk arrival, a clear flight level 040. Air Portugal 157, clear bunk arrival, and clear flight level 040. Salvador, 3152. 3152, estou tentando contato com o Recife, só mais um instante. Claro, tá faltando isso, certo. São 3152, cópia. Pronto, cópia. Autorizado 330 Recife, via Panisque 58, decola da 10 esquerda para o Caracaju. Controle 119 decimal 35 e aciona 5066. 330, para Recife, é o meu 58, que está fazendo a 10, curva esquerda para o Caracaju. Funcionário 355066, contando 3152, com estacionamento no 3. Chame táxi. Pra táxi, viu? 6748, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo 748, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1-8-6-12. 18-6-7-4-8. Salvador, WebJet-6-7-4-8, boa. WebJet-6-7-4-8, repartimento checado final 1-0. Baixar travado, 6-7-4-8. 6748 já tem livre pouso, pistola zero, o vento 1-30 graus, 6-12 nós, 6748. Depois 3152 para o táxi, 154 a bordo, 3:10 ao Serra Natal. Quem está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto a decolagem do 8-6-12. E o táxi está com espera para o 10, reportar para decolagem 18-6. Muito obrigado, boa noite, 18-2. Reduza para 2509. Tá mantendo, senhor, já 2509. Portugal 157, say your speed, please. Portugal 157, reducing 200. Maintain 220 knots initially. Maintain 220 with Portugal 157. Roger, send and maintain 2000 QNH 1015. Descend and maintain 2,000 feet QNH 1015 at Portugal 157. 6642, desce e mantenha nível de voo 040 ao passar nível 100, reduza para 2209. Reduza para o 040, passar o 1-10, reduzir para 2209. Passar nível 100, reduza para 2209. Ok, entendido agora, ao cruzar uma setona vai reduzir para 229, 9643. Obrigado. Salvador, boa noite, é o Papa Tango, está gostando. Papa Tango, Salvador, boa noite. Gente da Alfa, 50 milhas afastado, voltando. Pro VR ou irá efetuar a chegada a Bonfim? Conseguiu pro VR, senhor. A intenção é modificar a direção do centro. Autorizado pro VR, desça para o nível 040 quando pronto. Quando pronto para o 040 na frente do VR, voltando. Salvador, boa noite, Salvador, 3152, ponto espera, pistola 0 pronto. 3152, autorizado, aliás, decolar, ventura 50 graus, 8 mais. Livre decolar, pistola 0352, 157, reduce for approach speed, report established on the localizer course. Clear for less approach. A glide loop is not working. Reduce approach speed, clear for approach, glide slope not working, Portugal 157.